Seção 8 de Cartas de Inglaterra, de Eça de Queiroz. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações, ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Giovanni Tassi. Cartas de Inglaterra, de Eça de Queiroz. Seção 8. Lord Beaconsfield, parte 1. Recomeçando hoje estas cartas de Inglaterra, que eu não podia escrever de Lisboa, onde estive alguns meses gozando os ócios de Títiro, sub tegmenifade, à sombra dessa faia constitucional que se chama o Grêmio, devo memorar, ainda que tarde, a morte de Benjamin Disraeli, Lord Beaconsfield, ocorrida no dia 19 de maio, pela madrugada, em Londres, na sua casa de Curzon Street. A doença de Lord Beaconsfield, uma complicação de gota, asma e bronquite, arrastou-se, cruel e longa. O mal, porém, foi debelado, e Lord Beaconsfield sucumbiu, realmente, à fraqueza, à fadiga dos 77 anos e uma existência tão episódica, tão cheia, tão emotiva, que ela ficará como seu melhor romance, bem superior em estilo e interesse a Tancredo ou Endymion. Desde o primeiro dia, Lord Beaconsfield perdeu logo a esperança de se restabelecer. Mas passou a encarar a morte como encarara sempre as suas derrotas políticas, com uma coragem desdenhosa e fria e um ar de fácil superioridade. Durante a doença, aos acessos agudos da dor, respondia ele com esses sarcasmos mordentes e rebrilhantes que tinham sido sempre a sua desforra querida perante um adversário mais forte. No dia 18, à noite, caiu pouco a pouco numa sonolência comatosa, e assim permaneceu até ao romper da manhã. Momentos antes de morrer, agitou-se, ergueu-se, ainda dilatou o peito, lançou os braços ao ar, como costumava fazer nos grandes debates da Câmara. Depois, recaiu sobre o travesseiro, estendeu as mãos a Lord Rowton e Lord Barrington, seus secretários, e murmurou debilmente: "Estou vencido." E ficou como adormecido para sempre. E considerando que, nesse momento, toda a Inglaterra, o mundo inteiro esperavam ansiosamente notícias daquele quarto de Curzon Street, onde esperava o homem que 60 anos antes era um pobre escrevente de cartório, pode-se dizer que, nesta carreira tão feliz, a morte mesma foi feliz. O seu próprio funeral teria agradado a sua imaginação, a certos lados delicados da sua imaginação de artista. O testamento que deixou não permitiu que se celebrassem funerais públicos na abadia de Westminster, disposição estranhável num homem que mais que tudo amou a pompa e os grandiosos cerimoniais. Mas não teve também o lúgubre cenário da morte, os crepes, as plumas negras, as tochas, os fumos, as caveiras bordadas. Tudo isso que deveria ser tão antipático ao seu luminoso espírito. Foi sepultado no seu querido castelo de Hughenden, no meio das árvores do seu parque, por uma fresca manhã de maio, na capela toda ornada de flores como para uma alegria nupcial. O caminho que lá levava ia por entre jasmineiros e rosais. Em vez do dobre dos sinos de Westminster, teve o gorjear das suas aves. E o caixão, seguido pelos príncipes de Inglaterra, por todos os embaixadores, pela aristocracia que ela governara, desaparecia sob coroas, ramos e molhos de primroses, que a rainha Victoria mandara, com estas palavras escritas pela sua mão: as flores que ele amava. Depois, ao outro dia, em todas as catedrais da Inglaterra, em cada capela rústica, o clero fez do púlpito o elogio de Lord Beaconsfield. Nas universidades, nos institutos, nas academias, os professores comemoraram aquela carreira soberba. Pelas plataformas dos meetings, nas assembleias comerciais, em qualquer parte onde se juntam homens, alguma voz se ergueu a honrar os seus serviços e seu gênio. Lord Granville, na Câmara dos Lords, na Câmara dos Comuns Gladstone, fizeram, em sessão solene, o seu panegírico público. E durante dias, toda a imprensa inglesa, a imprensa de todo o mundo civilizado, exceto de Portugal, infelizmente, vieram cheias do seu nome, da comemoração dos seus livros, da sua pitoresca história. E assim, Lord Beaconsfield desapareceu, como fora o desejo de toda a sua vida, num rumor de apoteose. E, todavia, nada parece mais injustificado que uma tal apoteose. Lord Beaconsfield, por fim, foi um homem de Estado que fez romances. Ora, os seus romances, como obras d'arte, já começam a aparecer a esta geração de ciência e de análise tão falsos, tão fictícios como as novelas lírico-religiosas do Visconde d'Arlincourt. E como homem de Estado, o nome de Lord Beaconsfield não fica de certo ligado a nenhum grande progresso na sociedade inglesa. Criar o título de Imperatriz das Índias para a Rainha de Inglaterra, roubar Chipre, restaurar certas prerrogativas da coroa, tramar o fiasco do Afeganistão, não constituem de certo títulos para sua glorificação como reformador social. Por outro lado, escrever Tancredo ou Endymion não basta para marcar numa literatura que teve contemporaneamente Dickens, Thackeray e George Eliot. Como sucede, depois disto, que a Inglaterra, país tão prático, tão equilibrado, se deixa levar em um tal arranque de admiração pelo homem que foi a personificação, a encarnação de tudo quanto é contrário ao temperamento, às maneiras, ao gosto inglês. É que Lord Beaconsfield, mais que nenhum outro contemporâneo, impressionou a imaginação inglesa, e na fria Inglaterra, como sob céus mais cálidos, são grandes as influências da imaginação. Podia-se às vezes sorrir das suas fantásticas obras d'arte, protestar contra as suas teatrais combinações políticas, mas através de protestos e sorrisos, a sua própria personalidade nunca deixou de maravilhar e de fascinar. Qualquer inglês, medianamente educado, a quem se pergunte a sua opinião sobre Lord Beaconsfield dirá: foi um homem extraordinário. Extraordinário é como ele se nos representa, agora que se vê o conjunto da sua existência, que não parece ter sido um produto natural dos fatos ou das ocasiões, mas uma criação subjetiva da sua própria vontade e como um enredo de romance talhado pela sua pena. Senão veja-se. Tendo nascido judeu, tornou-se o chefe de uma aristocracia saxônia e normanda, a mais orgulhosa da terra. Começando em um obscuro círculo literário e vegetando algum tempo em um cartório de Londres, veio a ser o mais famoso primeiro-ministro de um grande império. Não possuindo senão dívidas, bem cedo se tornou um inspirador das grandes fortunas territoriais. Homem de imaginação, de poesia, de fantasia, foi o ídolo das classes médias de Inglaterra, as mais práticas e utilitárias que jamais dirigiram uma nação comercial. Sem religião e sem moral, governou um protestantismo que não concebe ordem social possível fora da sua estreita religião e da sua estreita moral. Confessando seu desprezo pela onipotência da ciência moderna, foi o grande homem de uma sociedade que quer dar a todo o progresso uma base puramente científica. Enfim, sendo o menos inglês possível, tendo um modo de ser e de sentir quase estrangeiros, dirigiu anos e anos a Inglaterra, o país mais hostil ao espírito estrangeiro, e que conhecia bem que não era compreendida pelo homem que a governava. Tudo isso parece paradoxal, e a existência de Lord Beaconsfield foi, com efeito, um perpétuo paradoxo em ação. Para realizar tudo isso, era necessário que o seu gênio, por um lado, por outro a sua habilidade, fossem grandes. E realmente, em dons pessoais, nada lhe faltou. Prodigiosa finura de espírito, uma vontade de aço, uma coragem serena de herói, uma infinita veia sarcástica, um fogo ruidoso de eloquência, o absoluto conhecimento dos homens, a luminosa penetração no fundo dos caracteres e dos temperamentos, um poder sutil de persuasão, um irresistível encanto pessoal, tudo isto envolvido, como numa atmosfera luminosa, por alguma coisa de brilhante, de rico, de largo, de imprevisto, que era ou fazia o efeito de ser o seu gênio. Eu, por mim, começo por admirar a sua própria aparência. Disse que fora formoso como um Apolo, e que isto concorrera muito para seus primeiros triunfos. Agora, já tão velho, era apenas pitoresco. A sua grande testa, sobre a qual caíam aqueles dous extraordinários caracóis paralelos, o seu olhar recolhido e como concentrado em pensamentos muito fundos, o nariz de pura raça israelita, a boca descaída na sua eterna curva sarcástica, o beiço inferior muito recurvo e muito pendente, e a sua estranha pera de Mefistófeles, constituem uma dessas fisionomias que se sente que vão ficar na galeria da história e que servirão a futuros historiadores para explicar um destino e um gênio. Em novo, e quando as modas românticas o permitiam, vestia-se de cetim e veludo, recobria-se de um luxo de medalhões e joias, as suas próprias calças tinham bordados de ouro. Agora era mais sóbrio de toilette. Usava apenas esses casacos compridos como túnicas, a que os homens de origem judaica são particularmente afeiçoados, e o seu único adorno eram os belos ramos que lhe enchiam o peito. Um jornalista francês, num dia de crise política em que Lord Beaconsfield devia fazer um discurso decisivo, encontrou-o momentos antes, num dos salões da Câmara, ocupado a encher d'água o tubozinho de cristal que por trás da botoeira da casaca conservava frescas as suas rosas. Todo homem está neste traço. De raça oriental, teve sempre o amor do Fausto, das pedrarias, dos ricos tecidos, da pompa. Os seus romances transbordam de descrições de palácios, de festas perante as quais as mais ricas galas de Salomão são como desbotados cenários de teatro de feira. O seu estilo ressente-se deste gosto. É um suntuoso estofo, com recamos de ouro, cravejado de joias, cintilante e espesso, caindo em belas pregas ao comprido da ideia. O dinheiro, o ouro, preocuparam-no sempre, menos pela sua influência social que pelo mero esplendor da sua amontoação. Os seus heróis possuem fortunas tão prodigiosas que seriam impossíveis nas condições econômicas do mundo moderno. Lotário, o famoso Lotário, querendo dar um presente de anos a uma senhora católica, oferece-lhe uma catedral toda de mármore branco, que ele mandou construir e que dedicou à santa do nome dela. O seu custo excederia, de certo, 2.000 contos fortes. Confessemos que é chique. Pois bem, presentes deste dava aos Lotário todos os dias. O banqueiro Sidônia, uma das mais curiosas criações de Lord Beaconsfield, dando ao seu amigo Tancredo uma carta de crédito para os banqueiros da Síria, redige-a deste modo. Pague à vista ao portador tanto ouro quanto seria necessário para reconstruir os 4 leões de ouro maciço que ornavam a porta direita do Templo de Salomão. Também muito chique. Estou certo que um dos grandes prazeres de Lord Beaconsfield era poder manejar os milhões de Inglaterra. Todos os seus ministérios custaram caudalosos rios de dinheiro. Gastava o ouro como a água e dava-se ao luxo de realizar por si, e a custo do seu país, as larguezas épicas do seu banqueiro Sidônia. Mesmo quando estava no poder, estava ainda no romance. As linhas da sua biografia são conhecidas. Seu pai era um destes literatos medíocres e trabalhadores que vão desenterrando e colecionando, através de infólios e bibliotecas, casos curiosos e arcaicos de história e de literatura. Benjamin Disraeli nasceu por isso entre os livros. Literalmente entre os livros. Porque a casa em que viviam os Disraeli oferecia o espaço de uma boceta, e no quarto da criança, entre a acumulação vetusta dos calhamaços, havia apenas espaço para uma cadeira e para um berço. O velho Disraeli era judeu, mas felizmente para os destinos futuros de seu filho, rompeu com a sinagoga e todos os Disraeli se fizeram cristãos. Benjamin tinha então 17 anos e seu padrinho na pia batismal foi um certo Samuel Rogers, notável por ser ao mesmo tempo um dos mais ricos banqueiros da City e um dos poetas mais elegíacos do seu tempo, e notável ainda por não ficar na história nem como banqueiro nem como poeta, mas como um requintado gourmet, o grande Lucullus de Londres, que deu aos mais célebres os mais finos jantares da Europa. Assim marcado com o rótulo cristão, Benjamin Disraeli largou a caminhar pela vida fora, mas foi encalhar bem depressa num cartório de tabelião, onde se diz que, durante 2 anos, este moço orgulhoso, que já então se considerava um semideus, redigiu procurações e testamentos. Com a mesma pena, porém, e escrevendo Vivian Grey. E da tempestuosa sensação que este romance produziu, data a sua grande carreira. A obra, à parte algumas fugitivas cintilações de um gênio ainda desequilibrado, é, no seu conjunto, ao mesmo tempo pesada e vaga, mas satisfazia aos gostos escandalosos e intrigantes da sociedade de então, pondo em cena todas as individualidades marcantes de Londres, políticos, dandies, rainhas da moda, poetas e especuladores. O melhor resultado de Vivian Grey foi tornar Disraeli Jr., como ele então se assinava, o favorito de Lady Blenheim e do Conde d'Orsay, as duas dominantes figuras de Londres dessa época, e que tinham, de sociedade, o mais seleto, mais inteligente, mais apetecido salão de Inglaterra. Estes dois formavam um tipo destinado a reinar. Lady Blenheim era uma mulher de graciosa e olímpica beleza, de uma extrema audácia de caráter e de alta energia intelectual. O Conde d'Orsay, esse era o homem que durante 20 anos governou a moda, o gosto, as maneiras, com a mesma indisputada autoridade com que hoje o príncipe de Bismarck arbitra na Europa. Usar um modelo de gravata ou admirar um poeta que não tivessem sido aprovados pelo Conde d'Orsay seria correr o mesmo risco de uma nação que hoje, sem autorização secreta do príncipe de Bismarck, organizasse uma expedição militar. Lady Blenheim, entre outras coisas embaraçadoras, tinha uma filha. E o belo d'Orsay, não sei porquê, nem ele o soube jamais, casou com essa menina. Os noivos vieram viver com Lady Blenheim. E, bem depressa, entre seu brilhante marido e sua resplandecente mãe, a pobre Condessa d'Orsay foi como uma pálida lâmpada bruxuleando entre dois astros. Fez então uma coisa sensata e espirituosa. Apagou-se de todo. Desapareceu. E o Conde d'Orsay e Lady Blenheim, livres daquela senhora que entristecia, regelava salas com o seu ar honesto e frio, começaram então a cintilar tranquilamente, como constelações conjuntas no firmamento social de Londres. E Londres curvou-se diante desta nova e original situação doméstica, como se curvava diante de uma nova sobrecasaca do Conde d'Orsay ou diante de uma decisão literária de Lady Blenheim. Benjamin Disraeli tornou-se bem depressa um dos heróis deste salão, onde desde logo se mostrara com esse ar de tranquila superioridade, de correto desdém, que foi um dos segredos da sua força. Ordinariamente conservava-se calado, apoiado ao mármore da chaminé, numa pose de Apolo melancólico, abandonando-se à carícia ambiente dos olhares das damas que viam nele a encarnação radiante do poético Vivian Grey. As pessoas mais íntimas, começando por Lady Blenheim, já lhe chamavam sempre Vivian, querido Vivian. O Conde d'Orsay fizera-lhe o retrato à sépia, honra que ele dava raramente e a mais apetecida nesse curioso mundo. Todos estes triunfos de Disraeli Jr. não deixavam de surpreender Disraeli Sr. Um dia, dizendo-lhe alguém que seu filho estava compondo um romance em que entravam duques e toda sorte de grandes, o velho e laborioso literato exclamou: Duques, senhores! Mas meu filho nunca viu um sequer! Viu muitos depois, viu-os todos, e governou-os com uma vara de ferro. Mas nesse tempo, o belo Disraeli Jr. era ainda radical, ou tomara ao menos essa atitude. Meditava mesmo a sua Epopeia da Revolução, a sua única obra em verso, uma vaga rapsódia que eu nunca li, mas que os críticos mais benévolos falam como de um volume de 200 páginas, sem uma só linha tolerável. E, coisa curiosa, este homem tão fino, tão cético, tão experiente, nunca perdeu a candura quase cômica de se considerar um grande poeta, como Virgílio ou como Dante, e a esperança fantástica de que as gerações futuras poriam a Epopeia da Revolução ao par da Eneida ou da Divina Comédia. Apesar de poeta abominável e de perfeito dende, ou talvez por isso mesmo, Benjamin Disraeli era reconhecido nesse tempo como um dos chefes do movimento da Jovem Inglaterra. A Jovem Inglaterra consistia num grupo de rapazes, ardentes e aristocratas, que se tinham embebido da Revolução através da literatura. Falavam muito da humanidade e queriam sobretudo um burgo podre que os nomeasse deputados. Cultivavam pelos salões o amor platônico. Quereriam ver o povo feliz, contanto que estivessem eles no poder para promover essas felicidades. E, traço decisivo das suas maneiras e da sua pose, quando se escreviam uns aos outros, tratavam-se por My Darling, meu amor. Tinham ainda outros distintivos. Usavam o cabelo à nazarena. Mostravam a coragem, enorme nesse tempo, de admirar o odiado Byron e procuravam elevar e aperfeiçoar a arte da cozinha em Inglaterra. No entanto, Benjamin Disraeli já estava bem decidido a sacudir o seu radicalismo, quando fosse necessário aos interesses da sua carreira. E essa carreira via ele então, apesar de desconhecido e pobre, tão claramente triunfante no futuro como se a tivesse diante dos seus olhos escrita, parte por parte, num programa. Em pleno reinado dos Tories, é característica já a sua resposta a Lord Melbourne, primeiro-ministro então, que lhe perguntava o que ele tencionava fazer. Ser eu o primeiro-ministro daqui a pouco, respondeu Dandy com as suas grandes maneiras a Vivian Grey. Lord Melbourne viu nesta resposta uma odiosa e insolente jactância. E assim parecia quando, tempo depois, Disraeli, já deputado por Wycombe, fez o seu primeiro discurso e o viu sufocado pelas gargalhadas e pelos apupos. Como não podia dominar o tumulto, calou-se, dizendo apenas estas palavras mais. Hoje não me quisestes ouvir. Um dia virá em que eu me farei escutar. E um dia veio em que não só a Câmara dos Comuns, mas a Inglaterra, todo o continente, a terra civilizada, escutavam com ansiedade as palavras que iam cair dos seus lábios e que traziam consigo a paz ou a guerra na Europa. Fim da sessão 8. Gravado por Giovanni Tassi.